Eu quero você pra amar o resto da minha vida. É o HC. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, em direção à luz, em direção à luz. Pega tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E tem dia e quase caímos. Mas olha nós, nós dois somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E tem dias que quase caímos. Mas olha nós, nós dois somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, em direção à luz, em direção. Inscreva no canal, DJ Júnior Pinheiro, e curta os melhores sets. Essa é a seresta do HC. Tá batendo um paredão, meu filho. Deixa o nosso caso do jeito que você quiser. Ao vivo. Eu sei que tá no começo, se quer confundir eu deixo. Só me deixa viver isso aqui. Qualquer jeito eu já te amo, só ficando namorando. Deixa o coração falar por si. Sem comparação, cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação. Conta pra todo mundo, esconde. Pode deixar nosso caso sem nome. Se não dura, não tem problema. Ai, ai, ai, ai. Se não virar amor, vira poema. Ai, ai, ai, ai. Com ou sem namoro, você rouba a cena. Qualquer beijo doce tem gosto de cinema. Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena. Estúdio Evans, coladão com Eto Costa.

casa, sem briga, sem raiva e sem roupa. E ao invés de bater boca, a gente bate cama essa noite toda. Pra você não sair de casa com muita raiva e pouca roupa. E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca. Porque você não vem pra casa sem briga, sem raiva e sem roupa. E ao invés de bater boca, a gente bate cama essa noite toda. Essa música aqui, meu filho, até quem não sofre, sofre. Tá batendo paredão. Vá. Ao vivo. Mais um fim de semana, os bares lotados, eu tentando ligar, meus amigos ligando, e eu aqui te esperando. E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto. Beija tua boca, mas não posso te beijar. O teu olhar fixamente me vigia de uma fotografia. Mas já saquei que nessa noite vai chover. Vem no meu olhar. Só preciso de um olá, um alô, coisa assim. Porque assim eu vou saber o que eu tô fazendo aqui. Imprevistos acontecem, meu coração não te esquece, faça o seu lembrar de mim. Vamos tomar uma, meu filho. É a seresta do HC 5.0. Seu rosto, vejo a tua boca, mas não posso te beijar. O teu olhar fixamente me vigia de uma fotografia. Mas já saquei que nessa noite vai chover. Vem no meu olhar. Só preciso de um olá, ou um alô, coisa assim. Porque assim eu vou saber o que Heitor tá fazendo aqui. Imprevistos acontecem, meu coração não te esquece, faça o seu lembrar de mim. A mulher da minha vida. Se liga só. É o HC.

a boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo tu sozinha? Ai, ai, ai, boca minha. Matheus, atualizações, o Moral de Japaratuba. Flavinho, atualizações, João da Mídia, Luiz Jardim. Se inscreva no canal DJ Júnior Pinheiro e curta os melhores sets.